Ação e reação. Sexagésimo primeiro programa desse livro tão importante do Espírito André Luiz, que trata justamente da lei que dá a cada um de acordo com as obras de cada um. E nós estamos ingressando hoje numa parte excepcional desse livro, muito ilustrativa, pedagógica mesmo. Vejam os títulos dos capítulos: Dívida agravada, Débito estacionário, Resgate interrompido, Débito aliviado, Dívida expirante, Resgates coletivos, Sanções e auxílios, Comovente surpresa. É a revelação a respeito de Druso, o instrutor da Mansão Paz, situada no astral inferior, na zona umbralina, no umbral, ou o purgatório, como quiserem dizer. E Silas, o assistente. Quais são os seus laços de união? Porque eles trabalham tão afinadamente. E por que aquela tristeza constante neles? Apesar de todo o trabalho, de todos os esforços e grandes realizações, o que é que lhes faltava? E eles eram espíritos iluminados naquela tarefa sacrificial nas zonas tenebrosas, sombrias, do umbral, onde se reúnem os espíritos criminosos, revoltados, orgulhosos, avarentos, infames, caluniadores. A Mansão Paz é como milhares de outras que circundam a Terra no mundo invisível para socorrer os espíritos que chegam em má situação vibratória no mundo invisível, que o mundo invisível existe. Não é porque seja invisível que deixa de existir os continentes. Antes de Colombo, Pedro Álvares Cabral e outros, eram invisíveis para a civilização europeia. Os planetas eram invisíveis. A ciência dizia que havia 7 planetas, depois apareceram outros, 6. Foi 7, 8, 9. Mas dizem os guias espirituais que são 12. Vamos então ao capítulo 12. É uma série de capítulos ilustrativos. Ilustrativíssimos, digamos assim. Vocês vão aprender muito, porque vocês que enfrentam seus dramas na Terra, de maneira a não terem sua dívida agravada. Capítulo 12, página 164. Fala André Luiz. Enquanto outros servidores da instituição, vocês já sabem, a Mansão Paz, por nós passavam à pressa, cheio de trabalhos, com o evidente intuito de auxiliar, o dileto companheiro de Druso, o assistente Silas, desceu a escadaria do templo em nossa companhia, explicando: muitos companheiros de serviço valem-se deste horário para o culto espontâneo do amor fraterno. Ouvem aqui, neste locutório, locutório, lugar onde se fala, vem do verbo latino loque. Loque, locus, loqueris, locutus sum, loque. Se não me engano, os tempos primitivos eram esses. Estudei isso há muitas décadas. Quer dizer, falar, daí vem locutor. Ouvem aqui, prossegue Silas, neste locutório, os desesperados e os tristes, e tanto quanto lhes é possível, administram-lhe medicação e consolo, não somente os exortando à compreensão e à serenidade, mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos, ou à esfera dos encarnados, quer dizer, esse lugar que nós vivemos, né? Aqui. Talvez você me escutando tantos anos depois, me veja falando, estando na carne, eu já esteja no mundo espiritual. Ó, o valor das gravações. Bom, esses ensinamentos ficarão para sempre. E essas lições que nos ajudam a fazer a revolução mundial dos espíritos, para ligar o grande continente terrestre humano terrestre, ao espiritual. Mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos ou à esfera dos encarnados para a obra de assistência aos laços afetivos que lhes perturbam o coração. É como na religião de Deus. Muita gente vai no templo da boa vontade, nas igrejas, ou na sede mundial da LBV, ou nos órgãos de promoção humana e social da Legião da Boa Vontade, pedir socorro. E os irmãos, quando é necessário, do departamento dos órgãos de base, do departamento espiritual, de assistência espiritual, vão até os lares dessas pessoas para socorrê-las. E lá realizam as cruzadas da religião de Deus, as reuniões espirituais do Centro Espiritual Universalista, o céu da religião divina. Tal qual os irmãos do mundo espiritual vão visitar as pessoas na esfera dos encarnados, quer dizer, nas casas, nos lares, ou até nas ruas onde o espírito está, o encarnado está sofrendo, que muita gente não tem nem onde morar, ou não tinha. Ou então aos círculos tenebrosos, quer dizer, as zonas mais baixas do umbral, as zonas infernais, abissais, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, nas suas mensagens, o Centro Espiritual Universalista da Religião de Deus. Vão lá para quê? Para a obra de assistência aos laços afetivos que lhes perturbam o coração. Sim, perturbam o coração daqueles que vão pedir socorro, né? Neste instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos rumorosos. Você se lembra que eles tinham saído do templo, onde estiveram lá vendo aqueles nichos aparentemente vazios? E foi aquela surpresa, apareceu Santa Teresinha do Menino Jesus, Nossa Senhora da Piedade, apareceu o Bezerra de Menezes. Naquele lugar a pessoa vai, se concentra naqueles nichos aparentemente vazios, e ali se condensam as entidades para as quais elas estão apelando. Vocês veem que muita gente ficou no palatório, muito espírito. Mesmo estando em condição de estar ali, apesar de sofredores, que muitos estão fora dos limites físico, digamos assim, do templo e do palatório, ou locutório, como vocês quiserem, mas não podiam entrar no templo. André Luiz prossegue. Neste instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos rumorosos que estavam no palatório, né? No templo não podiam fazer barulho. Agora, adaptada a nossa visão à sombra reinante, conseguimos diferenciar as figuras lamentáveis e exóticas que nos cercavam agoniadas. Bem, eles estiveram no palatório e também saíram dali, dos limites do templo e do palatório, para ver a coisa fora. Se refere a esses dois lugares. Eram mulheres de duro semblante, que a miséria desfigurava, e homens de fisionomias torturadas pelo ódio e pela angústia. Dificilmente de nossa parte poderíamos avaliar-lhes a idade segundo o escalão terrestre. O infortúnio deles convertera-os em fantasmas de amargura, quase a irmaná-los integralmente no mesmo tipo de configuração exterior. Muitos mostravam mãos semelhantes a ressequidas garras, e em quase todos os olhares, enraivecido ou medroso, revelava a dolorosa fulguração da mente que desceu ao poço da loucura. Sim, os avarentos, os que roubam. Imagine roubar instituições como a religião de Deus, como a legião da boa vontade. Como ficarão essas mãos? Preces comoventes misturavam-se a clamores sinistros de revolta. E vendo contristados a multidão em movimentos rudes ante as portas abertas do santuário tranquilo, perguntamos ao assistente por que não se acolhia toda ela ao templo hospitaleiro, então quase deserto. Prestem bem atenção agora. Silas, contudo, designando a entrada do edifício que víamos de deixar, fixou a portaria radiante, que da forte penumbra mais se nos afigurava um túnel aberto para a luz, e esclareceu. Como o templo da boa vontade, a entrada, você sai da luz do dia, entra naquele corredor meio escuro e sai na claridade do templo. Efetivamente, reportam-se vocês à medida desejável, disse Silas, prosseguindo. Entretanto, apenas ingressam no recinto sagrado do templo, quantos lhe podem suportar a claridade com o respeito devido. Quer dizer, a claridade do templo é que permite ou impede aqueles seres espirituais de entrar. Se eles não estiverem na faixa, o coração não estiver realmente comovido no bem, não adianta, porque eles não suportam a claridade. Assim é no templo da boa vontade. Se não estiver na sintonia do bem, a criatura diz, ah, nem entra. Mas os que vão lá, adoram e voltam, e voltam, e voltam. Porque o povo está necessitado dessa mensagem ecumênica. Chega de separações. Mas vamos voltar ao Silas. Quase todos os irmãos que se congregam nesta praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs, ou são portadores de sentimentos tigrinos, de tigre ferozes, que petições comoventes mal encobrem. Quer dizer, vem lá, ah, meu Deus, me socorre, não sei o quê. Mas acontece que no mundo espiritual eles veem a vibração. As palavras dizem umas coisas, mas os sentimentos que surgem dos cérebros e dos corações são tigrinos. Então não adianta. Um dia a humanidade também será assim. E com semelhantes disposições, assim como o irmão Paiva, não vai poder enganar, porque você vai ver o pensamento do outro, a vibração, se é luz escura, vermelha, digamos, feroz, ou é luz clara, não? Muita gente já sente isso hoje, que os talentos mediúnicos, sensitivos, paranormais, carismáticos, como quiserem, estão sendo desenvolvidos. Nós estamos nos integrando na era de Aquário, de Urano, da eletricidade, o radar. E a humanidade vai ficando radar também. E com semelhantes disposições, dizendo uma coisa com a boca, às vezes coisas comoventes, mas com o coração cheio de ódio, né? Não resiste ao impacto da claridade dominante no templo, dosada em fotônios específicos a se caracterizarem por determinado teor eletromagnético indispensável à garantia de nossa casa. Veja, eles não são idiotas, vou deixando qualquer um entrar. Porque não adianta, o camarada não está pronto para estar ali. Não é maldade, não. Ou você que quer ser melhor que Deus. Uma vez eu disse, lá na série do PBV, em 1963, um pensamento que o Dr. Mário Bogéia Nogueira da Cruz anotou logo. Quem quer ser melhor que Deus, torna-se pior que o diabo. Mas você aí que quer perseguir todo mundo, não pegue o meu pensamento para justificar o seu ódio, não, hein? Eu estou dizendo que a gente não pode ser mais real que o rei. Senão você vai dizer, está vendo, o irmão Paiva falou aquilo? Não adianta ajudar essa turma calhorda, safada. Não, não pensa assim não. E depois vai dizer porque eu falei aqui, que eu não falei isso não. Não distorça o meu pensamento. Muitos de nossos irmãos, prossegue Silas, aqui desarvorados, clamam com a boca que anseiam pelas vantagens da prece na intimidade do santuário. No entanto, por dentro, lá estimariam tripudiar sobre o nome sublime de nosso Pai Celeste, no culto à ironia e à blasfêmia. Para que não tumultuem a atmosfera divina, que nos cabe oferecer a oração pura e confortante, recomendo nossos orientadores do mundo superior e invisível que a luz permaneça graduada contra distúrbios e prejuízos facilmente evitáveis. Viu? Coisa sensacional, né? Mas não, irmão Pai, como é que na Terra a gente não vê essa luz? O pessoal às vezes quer fazer mal lá, não vai ver a luz, então não vai ser detido. Quem foi que disse? O Espírito Santo. A questão é manter nos nossos ambientes, nos ambientes espirituais, de todas as religiões também, nós somos ecumênicos, somos antissectários, falamos para todas as consciências que nos queiram ouvir e admitir. Existe a luz espiritual. Se nós permanecermos na sintonia do bem, o ambiente ficará de tal maneira elevado que quem não for daquela vibração não suporta, nem passa por perto. Hilário, espantado, considerou. Voltando aqui, ação e reação. Significa isso que somente a sincera compunção da alma entrará em sintonia com as forças eletromagnéticas imperantes no recinto. Exatamente assim é, confirmou o interlocutor, o assistente Silas. Nossa instituição permanece de braços abertos à provação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. De outra sorte, seria condená-la ao aniquilamento e ao descrédito na região atormentada em que se localiza. Nesse ponto da conversação, fomos interrompidos por dezenas de braços ressequidos a implorarem socorro. Silas fitava-os compadecido, mas sem se deter, até que nosso passo foi cortado por apressada mulher, exclamando ansiosa: Assistente Silas! Assistente Silas! Nosso amigo identificou-a, porque parando de súbito, estendeu-lhe a destra amiga, a mão direita, amiga, murmurando: Luísa! A que vens, Luísa? Defrontavam-se em ambos a curiosidade e a aflição. A senhora desencarnada, com sinais de irreprimível angústia, gritou sem preâmbulos: Socorro, socorro, irmão Silas! Minha filha, minha pobre Marina esmorece. Tenho lutado com todas as minhas forças para furtá-la ao suicídio. Mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. Os soluços sufocaram-lhe a garganta, inibindo-lhe a voz. Fala, fala, disse o orientador de nossa excursão em tom imperativo, como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental imprescindível ao entendimento da nova situação. A infeliz, ajoelhada agora, ergueu os olhos lacrimosos e suplicou. Bom, quanto à súplica da pobre Luísa, nós veremos no próximo programa. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.